Copa do Mundo FIFA 2014, na rede de rádios públicas do Brasil. Neste momento, 97 de cada 100 trabalhadores da região metropolitana de Porto Alegre estão empregados. É o menor índice de desemprego do país. Mais de 170 mil trabalhadores foram qualificados. Neste momento, 41 mil indústrias fabricam milhões de produtos em todo o estado. O Rio Grande do Sul tem o maior crescimento econômico do Brasil, 5,8%. Neste momento, os gaúchos estão vivendo um grande momento. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença. Você sabia que para aprender cada vez mais é possível usar todos os lugares como espaços de aprendizagem? Você que é aluno, aproveite todas as atividades que fizer ou lugares que frequentar para aumentar o seu conhecimento. Você que é responsável por uma criança ou jovem, incentive que ele vá a centros culturais, museus, cinemas, teatro. Educação de qualidade é um direito de todas as crianças e jovens do Brasil. Todos pela educação. Oitocentos AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, começando mais um Santa Demo aqui pelos 800 AM da Rádio Universidade. Hoje, dia 31 de maio, na apresentação aqui, Carol de Davi, né? Eu e a minha querida colega. E eu, boa tarde, ouvintes, boa tarde, todo mundo que está nos ouvindo. Eu nessa tarde chuvosa aqui de Santa Maria. Exato. Então, vamos começar nossas redes sociais, é facebook.com/santademo. O nosso Twitter é twitter.com/stademo. O nosso blog é www.ufsm.br/santademo, né, que direciona para o nosso WordPress. Exato. E também o nosso e-mail, né, que é santademo800am@gmail.com, que lá você pode nos mandar sugestões, músicas, se você tem uma banda, quer tocar aqui no programa. É justamente para isso que serve o nosso contato, então. Isso aí, mande. A nossa trilha de hoje, vamos ouvir mais um pouquinho aí para... Bom, a trilha da semana então é o disco do Bob Mould, o Silver Age, que para muitos o nome pode soar meio desconhecido, mas o Bob Mould tem uma vasta carreira dentro da indústria musical e é um dos maiores precursores da cena alternativa americana, né? Lá dos anos 80. O Bob Mould fez parte do Husker Du, uma das bandas mais célebres do cenário punk hardcore, e também ao lado do Black Flag, do Circle Jerks, do Minor Threat. Então, ele tá bem nesse meio aí dos anos 80, punk hardcore. Então, muito legal a escolha. Acho que foi a Andressa que escolheu. Ah, sabia! Nossa editora. É nossa editora hoje, né? Lembrando. Então, essa é a nossa trilha de hoje. É o 11º disco da carreira solo dele. Bom, agora a gente vai pro nosso quadro Garagem, né? Como é que surgiu a banda de vocês? Nós existimos já há muitos anos, a gente começou em 2001, uma banda de garagem em 2001. Fizemos poucos shows, fizemos alguns shows como trio e posteriormente o Bruno entrou na banda. Daí gravamos um EP que se tornou relativamente conhecido no underground de Brasília, que é o Disco Perdido. Já era a Perro Lunar? Isso, sempre teve esse nome. Eu toquei em muitas outras bandas, cada um dos outros músicos também, todas bandas bem obscuras, assim, mas depois que nos unimos sempre foi Perro Lunar. E qual é a razão do nome da banda? essa é pergunta complicada, né? Bom, tem a peça do Schamberg, né? Que é um músico ou austríaco. Eu gosto particularmente, mas não diria que foi daí que a gente tirou o nome, não, na verdade. A gente já tinha uma ideia de ter o Pierrot, porque era uma coisa de carnaval antigo, carnaval de Veneza, era uma imagem que a gente gostava. E Lunar pelo lado, digamos, alternativo da música brasileira, né? Foi daí que a gente tirou. Era para ser um nome provisório, mas foi ficando e estamos aí, né? Eu percebi que vocês têm vários estilos musicais, não sei se vocês se definem. Gostaria de saber de ti, como é que tu considera a música de vocês? A gente costuma dizer que, entre nós, assim, que a gente faz uma espécie de MPB do mal, ou MPB lado B, né? Mas na realidade é rock mesmo, né? Um rock alternativo, com influência de música brasileira, né? Todos os elementos brasileiros são muito estilizados, né? Não daria para dizer que a gente faz samba, né? A gente só usa alguns elementos, né, da música brasileira mais tradicional num contexto rock, talvez um rock mais psicodélico. A gente tem um gosto bem alternativo mesmo, né? Todo mundo ouviu muito rock, assim. Não tem muita invenção sobre isso, não. O pessoal tá dizendo que a gente faz pós-punk, né? O que eu acho um rótulo interessante, porque realmente eu ouvi muito. Eu conheço relativamente bem as bandas do pós-punk britânico. Eu gosto desse rótulo de samba pós-punk, eu acho bacana. E por que surgiu essa ideia de conciliar esses dois estilos que, sinceramente, eu achei bem inusitado? Olha, acho que isso era muito natural da nossa formação musical, né? A cidade propicia muito isso, né? Eu, por exemplo, sou aluno do Clube do Choro. Então, transitar entre estilos é muito, muito comum, né, aqui na cidade, mesmo na cena rock and roll. Todos nós ouvimos muito, né? Eu desde criança, ouço muito Milton Nascimento. É isso, eu não vejo uma grande distância de ideias, né? Só de sons. Por exemplo, né, eu gosto muito do The Fall, por exemplo, né, que é a banda do Mark Smith na Inglaterra. Acho que o que o Mark Smith faz com o The Fall parece muito com o que o Tamar Assunção fazia aqui com a banda Skid Police. Assim. Ele pega estilos, estiliza, tem uma abordagem poética do rock e do pop de um modo bem aberto. Eu acho poético. Eu não vejo grandes distâncias, não. E tem a coisa do... Eu já disse isso em outras entrevistas, assim, que a gente teve essa coisa de olhar para algumas coisas e ver, pô, mas Cartola era muito dark, Nelson Cavaquinho é pesado. Então a gente enxergou algumas conexões, né? Ainda criança, fiquei muito impressionado com a gravação do Cazuza, tocando Luz Negra do Nelson Cavaquinho. E acho que essa foi a primeira vez que eu tive essa sacada. Falei, pô, mas as pessoas que tocam rock também podem gostar de samba e tal, não tem nenhum problema. Que cuidados vocês tiveram para respeitar essas diferentes vertentes que vocês têm influência? Eu acho que isso se explica pelo modo como o disco surge, assim. Geralmente eu trago canções bem simples, no violão mesmo, e os arranjos são coletivos. Então eu acho que uma qualidade do disco é que ele é muito verdadeiro com como a banda soa, inclusive em suas imperfeições, né? O disco tem problemas de afinação, tem problemas de andamento, que foram incorporados como estética. A gente de fato fez essa escolha de não mexer, trabalhar, por exemplo, com filtros no computador, em estúdio, nada disso. O som é muito próximo ao que é ao vivo, né? E é um processo totalmente livre. Eu levava esqueletos das canções e os músicos preenchem como eles bem entendem, né? Eu acho que por isso que o disco tem um formato orgânico, embora as músicas sejam muito diferentes entre si, elas todas se parecem com o Pierrot, né? Elas não se parecem entre si, mas é como nós soamos ao vivo. Tu é compositor, não sei se é só tu que é compositor da banda, mas como é que tu cria as músicas, quais as influências, quais os temas que te passam? Eu não sou o único compositor da banda, na verdade, né? Tem dois temas ali que foram criados pelo Bruno Soares, né, que é o outro guitarrista, tecladista. Tem um tema que foi criado pelo Matheus, que é o baixista. Mas eu compus a maioria, né? Escolhi... tem várias canções que eu não gravei, né? Essas foram escolhidas, assim, do nosso... das músicas que compuseram a maior parte do nosso repertório da nossa primeira... logo que a gente começou, quando éramos universitários ainda, né? Eram as músicas que a gente mais gostava, então, e tínhamos as baterias gravadas. Então, quando fomos montar o disco, a gente deu uma olhadinha nas nossas gavetas e escolhemos as canções. O que me influencia? Primeiro, os meus colegas de Brasília, né, que tem vários, né, que compõem super bem e tal. Então, por exemplo, o Beto Só, que é um cantor e compositor, é um cara, é uma influência incrível, assim. Havia uma banda aqui chamada Proto, fantástica, o Watson. Curiosamente, o rock gaúcho tem uma importância grande em Brasília, muito por conta da presença do Fernando Rosa, que é o Senhor F, que, além de ter o programa de rádio, ele fazia umas noites de shows, né? Então, por exemplo, nessa época eu vi muito Frank Jorge, tocou em Brasília algumas vezes e tal. Então, esses caras que são cantores e compositores, de um modo geral, eu curto muito. Agora, influências, assim, gringas, digamos assim, aí tem muitas, né? Por exemplo, o Matheus, ele gosta bastante do rock contemporâneo. Ele ouve Tame Impala, essas bandas da psicodelia, da nova psicodelia, né? Eu fico mais no meu pós-punk mesmo, né? Ouço com mais frequência essas bandas, como falei, o The Fall, o Gang of Four, é uma banda que eu gosto muito, assim. Todos nós ouvimos muito Cure. Então, de fato, essa coisa do pós-punk é forte, assim. E como eu escrevo em português, né? Então, essa coisa do universo musical, eu pego muito das coisas brasileiras. O Fellini, que algumas pessoas comparam a gente, de fato, é uma tremenda influência. Eu vi muito, assim, adoro as letras do Cadão Volpato. É isso, acho que e todo mundo aqui ouviu Legião Urbana, sem exceção. Outra coisa, eu vi que vocês têm uma forte relação com outras áreas artísticas, por exemplo, a pintora que criou a capa do álbum de vocês, o último. Uhum. O que vocês se influenciam? Como isso reflete na música de vocês? Por sinal, amanhã a gente vai tocar na exposição dela. Ela vai estar expondo numa galeria, uma retrospectiva da obra dela. A gente vai fazer um pocket show dentro da galeria, que é uma coisa também que a gente nunca tinha feito. Vai ser super legal. As coisas que me impressionam, muitas vezes, não são música, né? Então, o disco está repleto de referências muito a cinema, de uma forma mais sutil a teatro, mas também a minha esposa, ela é atriz. E eu andei compondo trilha sonora para a peça dela e tal. Então, para mim, é mó barato isso. Eu sempre enxerguei a coisa, assim, como totalmente multimídia, né? E artes plásticas, isso com certeza. Isso é um hábito, assim. A gente, quando estou escrevendo as canções, eu procuro me cercar de várias imagens de coisas que eu acho que tem a ver com a canção. Quando comecei a fechar o conceito do Passagem Secreta, eu falei, olha, eu preciso muito que seja uma obra da Clarice na capa do disco. Mas eu não conheci ela, então foi todo um processo aí até a gente se encontrar e perguntar se poderia usar a obra dela na capa, porque eu achava demais. Ela é uma jovem artista, ela tem, sei lá, tem menos de 30 anos, assim, e incrível, assim, ela pensa coisas incríveis, ela é uma pensadora da arte também e tal. Então foi super legal, a gente criou uma amizade e depois eu pedi se ela poderia autorizar o uso de alguma imagem, e ela que escolheu a capa do disco, não fui eu. Também queria saber como é que foi o processo de gravação mesmo do Passagem Secreta. Isso é super importante, que esse disco ele jamais existiria se não fosse o Gustavo Bill, que é o produtor do disco. Né? Porque a nossa historinha é essa, a gente tinha esse EP que teve uma certa influência na cidade, que é o disco Perdido, mas a gente ficou um tempo assim sem tocar. E a gente tinha assim um repertório grande guardado, e aí a gente resolveu criar o LP. Eu ainda não tinha um conceito, né, de como seria o disco, e entrei em contato com o Gustavo Bill, e ele tem um estúdio em casa, não é um estúdio caseiro, assim. Todas as vozes foram gravadas no banheiro, né? Mas ele foi sensacional, né? Ele é um cara incrível, assim, ele engenheiro, ele consegue extrair som de qualquer coisa, sabe? Ele tem essa coisa do equipamento vintage, então tudo foi gravado, assim, com amplificador valvulado, né? Foi um mó barato, assim, foi uma aventura mesmo ser feito com ele. Não existiria se não fosse ele, porque ele teve a paciência, né, de esperar a gente maturar as ideias e tal, sem nenhuma pressão. Então, era uma diversão, a gente ia pra lá, levava umas caixas de cerveja e ficava lá a tarde toda, né? E também vocês tiveram participações de outros músicos, né? Porque vocês são só quatro e tem vários arranjos musicais complexos na música de vocês. Enfim, tem uma participação do saxofone, que é o Wanderson, não é isso? Tem uma tuba super oculta ali, gravada pelo Marcelo Capa, que é um grande músico, um baixista incrível. Tem o vocal do Miguel, que é o cara do Watson. Tem a clarineta, né, do Lucas. O Lucas tá nos acompanhando na turnê toda, né? Todos os nossos showzinhos ele tá junto, assim como o Mestre Jambeiro, que é o percussionista, né? todas as pessoas chegaram um pouco ao acaso, né? Amigos, pessoas que eu admiro, o único que eu não conheci é o Wanderson, que foi uma indicação. E é isso, foi um processo de amizade mesmo. As pessoas chegaram e gravaram do jeito que elas queriam, foram escolhidos pelas afinidades mesmo, né? E atualmente continuam tocando com a gente o Mestre Jambeiro, que é uma lenda aqui. Ele é o pai da Renata Jambeiro, que está fazendo sucesso no Rio agora como sambista, né? Então é um cara que está aí já há muitos anos. E o Lucas está com a gente também. O Fernando eventualmente toca gaita vai tocar gaita amanhã nesse show que a gente vai fazer. Quer dizer, nesse sábado agora a gente vai tocar e ele vai participar. Nesse esquema, quando as pessoas podem, elas aparecem e dão canja. E aí foi esse o critério, assim, foi pela proximidade sonora, pela amizade. E queria saber a tua opinião, como é que tu acha que foi a recepção do disco? Muito maior do que eu imaginava, na verdade, né? Acho que a divulgação do disco é um exemplo dessa ideia de que as mídias convencionais não dão mais conta, né, de trabalhar as novidades. A gente teve uma acolhida muito boa na blogosfera, né? Entre pessoas que não são críticos musicais muitas vezes, mas simplesmente gostam muito de música e replicaram o disco, porque o disco o download é aberto, né? Que também eu acho uma opção a mais sensata para uma banda desconhecida, né? Se você não tem um público gigante, qual que é o sentido de você querer vender a sua música em vez de abrir, né? É a coisa do underground funcionando. Eu achei, fiquei muito feliz mesmo com a recepção. Eu queria saber se vocês já estão desenvolvendo novos projetos, porque esse disco é de 2013. Sim. Temos uma proposta, assim, na verdade, que é bem interessante, eu não posso falar muito sobre ela ainda, mas a gente dividia um trabalho com outro artista da cidade, e que seria, o resultado seria um compacto, né, em LP também, em vinil também, mas ele deve sair só no ano que vem. Enquanto isso eu tô compondo, e a gente tá fazendo esses pequenos shows, assim, são sempre shows pequenos para um público pequeno, mas, assim, muito divertidos os shows. Eu compus muito por conta da peça da Larissa, que é minha esposa, no final do ano passado, então eu tenho um repertório inédito razoável, assim, daria para lançar um CD logo. Mas a gente quer segurar a divulgação do Passagem mais um pouquinho, e também ainda não tem um conceito fechado de como será esse próximo disco, assim. Eu só tenho algumas canções, tá? Tô trabalhando nisso. E queria saber se vocês têm já alguns shows marcados, também fora de Brasília, algumas coisas já certas. Bom, em Brasília a gente tem três datas aí previstas, né? Mas como a Copa está um pouco confusa aqui em Brasília, eu não sei se a gente vai fazer show durante a Copa, talvez só depois. Com exceção deste sábado agora, né? Que a gente vai pular o mês da Copa provavelmente e fazer mais alguns shows. Não temos nenhuma data fechada fora de Brasília, mas tem uma possibilidade grande de tocar em Porto Alegre, em São Paulo e também em Curitiba. São coisas que a gente está conversando e é bem possível que aconteça, né, no segundo semestre. Né? Eu terminei minhas perguntas, queria agradecer muito a entrevista, ter a oportunidade de falar com vocês. Olha, eu agradeço. E qualquer coisa é só mandar um e-mail, escrever. Então a gente acabou de ouvir uma entrevista que a nossa querida colega Laíssa fez com o Gustavo Faleiros, né, da banda Pierrot Lunar. E agora a gente vai chamar uns sons dessa banda, né? Então o primeiro som é Pierrot Lunar Cartola e depois a gente vai ouvir Espuma dos Dias. Toca aí! Fome, o fogo consome. Chorar é mesmo. quanto mudado. Eu voltei pra bebida e me entreguei ao cigarro. Vou estar diferente daqui pra frente, pode crer. Vou te afogar no seu sangue quente, comer o pão que você amassou. Vou infartar de desgosto, ter cãibras no rosto de tanto rir. Vou pegar no seu pé de noite, escutar cartola até morrer. Thank you.

E agora em 2007, definitivamente, ele saiu, a gente já não quis mais, né? Porque aí já não adianta mais, não tem mais nada a ver. Então, da banda original, é eu e o Paulinho. E o João Alberto e o Elias. O Elias é o tecladista que entrou mais recentemente, faz 5 anos que ele está conosco aí. E o João Alberto já está desde 79, já faz bastante tempo, né? E vocês revezam o tecladista ou agora o Elias Jô tá fixo? Então, a intenção, depois que o Hélio saiu, era a gente convidar sempre um tecladista para tocar e não ter um fixo, né? Aí a gente viu que estava dando certo. Só que quando o Elias entrou, deu tão certo que a gente roubou o Elias, entendeu? Sim. Então ele está conosco, assim, definitivo. Né? Entendi. Então essa é a formação de hoje. Bitão, né? Eu na guitarra e vocais, o Paulinho Fernandes na bateria e vocal, João Alberto no baixo, Elias no teclado. Então, a gente acabou de ouvir a entrevista, né, que eu fiz com o Bitão, da banda Folhas. Queria agradecer muito ele. Ele é muito querido, muito atencioso, né? Deu quase uma meia hora de entrevista, a gente teve que cortar, e por isso a gente foi botar no blog, né, quem quiser ver. A gente tocou umas músicas do Folha semana passada, por isso que não tocou hoje. E eu não quero dar spoiler, assim, da entrevista na íntegra, mas ele fala coisas bem legais. Quando eu perguntei, quando pedi pra ele dar uma mensagem, assim, mandar um conselho pra galera que curte música e tá começando, e quem sabe né, trabalhar nisso como uma coisa profissional. Então ele foi a coisa mais querida. Valeu, Bitão. Legal, legal. E agora então a gente vai pro nosso quadro, o Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Mão Direita de hoje, então, foi indicação do Léo, que hoje está nas nossas redes sociais. Ele trouxe o New Wave of British Heavy Metal, que começou os trabalhos no final dos anos 70 na Inglaterra e alcançou o sucesso lá pelos anos 80. Então ele veio aqui para dar uma palavrinha também sobre ele. Senta aí, Léozinho. Pode ser comigo aqui nesse micro. Eita. Por favor. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Laís. Boa tarde a todos os ouvintes da Santa Dema aqui. Bom, então eu trouxe já como nosso mão direita, a gente traz uma coisa que a gente pesquisa assim na semana e tal. Eu vi esse movimento, esse subgênero que é a nova onda do heavy metal britânico. O que, que é isso? Que são. É um novo tipo de heavy metal que o pessoal lá da Inglaterra estava fazendo, que foi acunhado pelo editor da revista Sounds, Alan Lewis. E o jornalista Jeff Barton usou numa edição da revista Sound, o que eles consideram como a segunda onda de bandas de heavy metal lá no Reino Unido, que era considerado assim entre a queda do punk e a ascensão do new wave. E em questão assim, mais técnica, eles tinham uma pegada do punk e também eles aumentavam o ritmo e tal, e parecendo um pouquinho mais com o som do Iron Maiden, esse que seria a banda mais chamativa do New Wave of British Heavy Metal. Nome pequeno, né? Mas fazia tempo que não tocava heavy metal. Sim, aqui no programa, fazia, né? Fazia tempo que a gente não... E também eu tive que pegar, assim, tem uma explicação porque eu peguei esse caralho de nome aqui, esse subgênero. Tem uma compilação chamada Rock Snacks, que eu tive que pedir para um cara lá da Inglaterra, até esqueci o nome dele, não sei se ele vai estar ouvindo o programa, mas eu tive que pedir para ele ripar o vinil da coletânea. Que massa! Aí, por isso que talvez teve esse caráter mais inédito dessa coletânea pra gente ouvir. E é uma coletânea que tem 3 bandas que não eram tão conhecidas assim, que é a Samurai, a Saracen e a Hollow Ground. Todas reunidas nessa coletânea chamada Rock Snacks. Então, não seria qualquer coisa que também entraria no Santa Demo, né? Com então, certeza. Pois é. E material bem exclusivo mesmo, né? Legal, então vamos ouvir o Léo quer comentar mais alguma coisa ainda? Não, não. Então tá, então a gente vai ouvir os sons agora da Samurai, que tu acabou de mencionar. Também duas músicas da Samurai, depois a Saracen, né? E aí a gente vai ouvir Hollow Ground também. Então, toca lá. Let's go. A gente acabou de ouvir Hollow Ground, The Holy One. Antes a gente ouviu Hollow Ground também, Rock On. E antes ainda, Saracen, Fast Living. Antes ainda foi Saracen, Setting the World Ablaze. A primeira música que a gente ouviu foi Knights Independent Castles, que foi do Samurai. E a segunda música foi também do Samurai, Spirits of the Lost. Isso aí. Agora já são 2:08 da tarde, então a gente vai fazer um rápido intervalinho aí. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindos ao Ajergues Debate, um programa para discutir a qualidade dos serviços públicos que chegam até os gaúchos. Hoje o assunto é transporte público metropolitano. Dona Maria, a palavra é sua. O ônibus que o meu filho pega nunca passa no horário. Olha, se a gente morasse longe da garagem, podia ter engarrafamento, enfim. Mas ele não cumpre horário nunca. Onde é que eu posso reclamar para que isso melhore? Serviço público com controle da sociedade. Dona Maria, a senhora está falando no lugar certo. Os gaúchos podem contar com a Agergues. A sua reclamação vai orientar a fiscalização dos nossos técnicos. E se você que nos ouve também tem alguma reclamação do transporte intermunicipal ou metropolitano, faça denúncia pelo 0800-979-0066. A Agergues vai se empenhar em buscar uma solução com os prestadores do serviço e você irá receber o retorno sobre sua reclamação. Acesse agergues.rs.gov.br. Agergues, serviço público com o controle da sociedade. A UFSM é pauta diária no programa Campus da Gente, na Rádio Universidade. Confira de segunda a sexta, das 9h30 às 11 da manhã. Programa de Roberto Montanher. Neste momento, 97 de cada 100 trabalhadores da região metropolitana de Porto Alegre estão empregados. É o menor índice de desemprego do país. Mais de 170 mil trabalhadores foram qualificados. Neste momento, 41 mil indústrias fabricam milhões de produtos em todo o estado. O Rio Grande do Sul tem o maior crescimento econômico do Brasil, 5,8%. Neste momento, os gaúchos estão vivendo um grande momento. Governo do Rio Grande do Sul. Promover a igualdade faz a diferença. O Museu Comunitário 13 de Maio é um ponto de preservação e difusão da cultura negra em Santa Maria. E a sua construção é feita dia a dia, a cada minuto, partilhada com antigos e novos personagens. Torne-se um desses personagens. Museu Comunitário 13 de Maio. 100 anos de história vivida, 10 anos de história contada. Rua Silva Jardim, 1407. Democracia não é apenas votar a cada 4 anos. Democracia é ter voz, construir, participar, todos os dias. Através da participação popular, os gaúchos estão decidindo sobre o Orçamento Estadual 2015. E você, o que vai decidir? Vote de 2 a 4 de junho. O rumo da nossa região, a gente decide. Saiba mais em participa.gov.rs.br. Governo do Estado. Promover a igualdade faz a diferença. Você está ouvindo o Santa Demo pela Rádio Universidade, agora 2 horas e 12 minutos. Então a gente volta com o programa do intervalo e a gente vai relembrar o pessoal que quer interagir conosco, quer mandar som, quer mandar alguma sugestão, relembrar nossas redes sociais, que é facebook.com/santademo, twitter.com/stademo, o nosso blog, né, que é o fsm.br/santademo, e o e-mail santademo800am@gmail.com. Pra galera mandar material pra gente, né? Porque o Santademo foca em bandas autorais independentes. Então a gente tá aí pra isso, né? Não se acanhe, mande pro nosso e-mail que a gente vai dar uma ouvida e com certeza vai rolar aqui no programa. Curtam a página também no Facebook. Rumo a 1000 likes. Rumo a 1000 likes. Ainda falta um pouco. É, falta, mas tá crescendo bonito. Isso aí. Bom, e agora a gente vai pro nosso quadro Profundezas. Rescatarei todos os espíritos do mal e os trarei para a terra das profundezas. Voltamos então aí com da vinheta do Profundezas. Carol vai falar um pouquinho sobre esse quadro. Bom, foi a Andressa, né, nossa querida editora, que lançou essa querida banda pra editora. Gente. Editora. Bah, que puxa essa. Puxa essa. Então é a banda Zounds, né, assim que você fala? Isso. É uma banda anarquista inglesa formada em 77, né? Originalmente, eles faziam parte do movimento da cultura cassete, lançando material pela Fuck Off Record. O nome da banda é derivado de um antigo juramento inglês cunhado por William Shakespeare. Rounds, que é uma contração de God Wounds, que é ferida de Deus, referindo-se às feridas da crucificação de Jesus Cristo, anteriormente utilizado como um juramento levemente blasfêmio. Então, não sei se você quer comentar alguma coisa que tá aqui no estúdio com a gente. Então, eu achei interessante isso daí, eu escutei esses dias com um amigo meu, não é uma banda que eu conheço de tempos, e é uma coisa que eu fiquei meio perplexa, como diria, né, o mestre, que... pelo tipo de som que eu escuto, não sei como é que não tinha caído na minha mão ainda. E daí eu curti bastante, tava faltando um Profundezas, né, que no final das contas o Léo ia fazer e não rolou. Eu pensei, vou encaixar agora. Daí é esses sons aí do EP Kenshi Karma que a gente vai ouvir. Então, a primeira música é do Sounds, é War Subvert, e a segunda é do Sounds, Kenshi Karma. Toca aí. I'm not afraid to die. One, two, three, go. I've got an ego. It won't let me go. What am I gonna do? A, B, C, D. Paranoia's killing me. I'm dying on me aching feet. What a way to go. Roll up, roll up. People always stroll up. So why don't you grow up? No, thank you. Big cat, small cat. Some cats are fat cats. Those cats are bad cats. What we gonna do? There's an awful lot of people in the world today. There's an awful lot of trouble on the streets these days. And it doesn't seem to matter what you do or say. If a change is gonna happen, gotta help it on its way. A change's gotta come before too long, I know. The peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. You don't trust me and I don't trust you. I bet you wish you did and I know I do. Why have you got secrets? Cause I know you have. If you've got something to hide then it must be bad. A change has gotta come before too long, I know. Peace has gotta come and I could be wrong, I know. But I just don't know what I can do. Can do. Bom, então a gente acabou de ouvir a banda Zounds, né, que foi lançada pela Andressa. E a última música que a gente ouviu foi Can't Shit Karma. E a primeira foi War Subvert. Eu queria mandar um beijo pra quem tá nos ouvindo aí, meus amigos, a Luli e o Sol, e também o grande Jotelison, né? Jotelison. Que tá embriagado no galope até agora. Tá louco, mas é isso, entregando aí. Os amigos. Tá, então agora a gente vai ouvir uma entrevista, né, que o Gui fez com o cara lá do Louco por Paulo, Guitarra, Paulo Mendes. Então dá uma comentada aí, Gui, como é que foi essa entrevista. A vinheta, né? A vinheta vai entrar no pacto. A vinheta não, a entrevista vai entrar no pacto. Se você quer conhecer um pouco mais do que apenas ouviu, venha para o Pacto da Semana. Então, agora vou comentar mesmo a entrevista. Enfim, eu tive acesso a esse blog há algum tempo, acompanho ele. Enfim, e é um blog muito interessante porque tira muita dúvida sobre um instrumento. E vai dar uma geral no quesito música, que é legal pra quem tá começando, não se enganar com guitarras de baixa qualidade, preço alto, por exemplo, coisas do gênero. E então eu comecei a acompanhar justamente por isso e tive interesse de falar com o Paulo. Ele foi super receptivo comigo. Foi difícil achar o horário, porque ele é médico, ele falou que ele trabalha muito, então acaba não conseguindo conciliar o horário. Mas ele foi muito receptivo, foi muito tranquilo, foi uma conversa bem pra eu tirar minhas dúvidas e talvez alguns músicos que possam estar nos ouvindo. E aí, sabe, foi isso, foi bem legal. O blog, ele faz justamente pra sanar dúvidas e contar experiências sobre a guitarra. E aí, eu acho que é isso. Só resta ouvir a entrevista. Eu queria te fazer uma pergunta pra começar a entrevista. Quando que tu começou a se interessar pela guitarra e aí atrás, a começar a tocar um instrumento, enfim, aprimorar o conhecimento nele? Ô, Guilherme, tem duas coisas bem distintas aí. tocar um instrumento e conhecer um instrumento. Então, eu me interessei por guitarra quando eu tinha 14 anos, 15 anos, descobrindo o rock and roll, aquela coisa do adolescente. Com 18, 19 anos, tive minha primeira guitarra, que era um horror de guitarra, que não afinava, uma brasileira, Finch. Depois uma Giannini. Depois, logo em seguida, eu consegui uma Fender. Eu tinha 19, 20 anos, consegui uma Fender boa e fiquei tocando 15, 20 anos com essa Fender. Mas nunca me interessei pela guitarra enquanto instrumento, sabe? É que nem um cara que tem inúmeros carros, mas não sabe onde é que é o distribuidor. Então, a partir do momento que tive que adquirir outra guitarra, que eu comprei uma guitarra errada, ruim e tal, despertou esse interesse pelo instrumento em si. Então, foi primeiro, depois de anos e anos e anos, a gente olha para uma coisa que toca, conhece, mas diz assim, poxa, eu não conheço. Eu conheço, mas não conheço. Assim, quando é que tu conhece, provavelmente com essa escolha da guitarra errada, tu foi começando a se interessar mais pelo instrumento. Exatamente. E aí, com o advento de tecnologias e tudo mais, principalmente na internet, a gente acaba viabilizando essa troca de conhecimentos e, enfim, até conhecendo mais. E como que tu teve a ideia de fazer o blog Louco por Guitarra? Então, essa época eu toquei durante 10, 15 anos com a minha banda, inclusive nós fizemos shows no Rio Grande do Sul, pelo estado aqui, tinha uma banda semi-profissional, tocava em rádio, gravamos disco em Porto Alegre, inclusive também em São Paulo. E quando larguei acabei a banda, fui dedicar a minha profissão, que eu sou médico, né? Dedicar exclusivamente, eu tive assim, poxa, chegou a hora de comprar uma outra guitarra, agora eu posso ficar mais tranquilo. Fui comprar uma Stratocaster Fender, isso 2003, 2002. Daí alguém me falou, olha, faça com o Luthier, porque Luthier, a guitarra de Luthier é bem melhor, é feita customizada e tal. E naquele momento, realmente eu vi que existia um nada de conhecimento na minha cabeça. Eu quero uma Stratocaster. O que é uma Stratocaster? É aquela imagem que a gente tem da Stratocaster clássica, né? Igual a garrafa de Coca-Cola, tão conhecida quanto. Captadores, um braço, um corpo e tal, e pronto. Daí eu falei com o Luthier daqui de Florianópolis, disse, não, vou te fazer uma guitarra excelente e tal. Acabei pagando o mesmo que eu pagaria por uma Stratocaster original da Fender americana. Quando eu recebi a guitarra, fui tocar e na hora que eu toquei, poxa, 20 anos de estrada, meus ouvidos na hora disseram, não, esse som não é bom. Esse som não tá legal, não é um som de extrato que eu conheço. O osso, nos discos e tal. E daí eu olhava para a guitarra, meus olhos diziam, é uma Strato, linda, bem acabada, perfeita, mas meus ouvidos diziam, o som não tá bom. Nesse momento, eu tinha duas opções. Ou aceitava aquele fato, ou tentava descobrir por quê. Por que que o som não estava bom e aquilo era uma Stratocaster. Então, ainda bem que nessa época a gente já tinha disposição internet, e agora pesquisar hoje em dia é muito mais fácil do que era décadas atrás. Então, fui pesquisando, fui aprendendo o que é madeira, o que compõe uma guitarra, captadores, parte elétrica, fiação, a tensão, o tipo de madeira, o tipo de construção de guitarra, o que é uma escala, o que é um tensor, né? E quanto mais eu ia aprendendo, mais impressionado eu ficava por ter ficado tanto tempo alheio a esse tipo de conhecimento, porque é essencial, se a gente toca um instrumento, tem que conhecer como esse instrumento é feito, a estrutura e tudo. Então, eu acredito que essa certa complacência que eu tinha, essa certa preguiça de aprender, foi por absoluta falta de necessidade, porque até então eu sempre tive guitarras boas, eu tinha duas Telecasters americanas excelentes, e nunca tive interesse em ter outra. Então, no primeiro momento que fui adquirir uma e deu errado, fui obrigado a aprender. Bom, aí descobri que o Luthier fez a guitarra com madeiras fora do padrão, captadores fora do padrão. Ela tinha todo o aspecto de um extrato, mas na essência não era um extrato. E liguei para o Luthier e ele assim, olha, tu não me especificaste nada, eu fiz a guitarra que eu achei que deveria fazer. Obviamente, tive que aceitar a coisa. Então, pensei assim, poxa, bom, uma guitarra com conhecimento pequeno que eu tinha acumulado em 2004, eu pensei, bom, o corpo tem que ser de Alder, vai ver que é isso. O Alder, os americanos, Léo Fender, usava Alder e Ashton, duas madeiras da América do Norte. Deve ser, vou procurar uma guitarra de Alder, corpo de Alder. Procurei na internet, poxa, uma barata brasileira, marca Tajima, brasileira, nacional. Está lá um próprio luthier fazendo propaganda da Tajima, dizendo, nossa, corpo de Alder. Fui numa loja, comprei essa guitarra Tajima com corpo de Alder. Fui tocar a guitarra novamente, um som ruim, falei, não pode ser, não pode. Som ruim, corpo de Alder, daí eu falei, não pode ser. E resolvi tirar a tinta da guitarra para ver se o corpo era de Alder mesmo, e não era. Era um corpo, uma folhinha de Alder disfarçado, feito na China, e uma madeira que era uma lenha qualquer dentro. Tá no blog postado. Então eu falei, poxa, a ignorância é um buraco que a gente mesmo cava. Não posso manter mais nessa ignorância. E resolvi aprender de forma quase que protocolar a guitarra. Comprei livros e tudo. Conheci um luthier de confiança, fui aprendendo com ele também, para não ser mais enganado, não ficar na ignorância. A pior coisa que tem é não saber. Daí eu tive a ideia, depois que eu aprendi, falei, bom, agora eu tenho uma segurança para chegar numa loja, olhar para o instrumento e poder analisar esse instrumento, não só com os ouvidos, mas também na estrutura física dele. Tem um critério de análise. E me deu assim, poxa, não desejaria que outros guitarristas como eu passassem por isso. Qual é a melhor maneira? Bom, já sei, tem blog aqui, fácil de fazer um blog automático na internet. Vou colocar as minhas experiências de um guitarrista que aprende sobre o próprio instrumento, a conhecer o instrumento enquanto estrutura física e elétrica, né? Daí nasceu o blog, a princípio sem nenhuma pretensão, obviamente. Era quase que um diário, eu botava ali mais para anotar as coisas. E com o tempo, o pessoal ia visitando, ia dizendo, olha, já passei por isso, já passei por tão legal e tal. E tudo de novo que eu ia aprendendo, me sentia quase na compulsão de colocar no blog. No final, acabou ficando bastante conhecido, né? Paulo, como que tu vê esse mercado da luthieria hoje em dia? É, Guilherme, hoje em dia, a questão de instrumento musical eu não diria complicada. Por um lado, há uma grande facilidade de se adquirir um instrumento, né? Porque os métodos de produção evoluíram de forma extraordinária. Por exemplo, máquinas CNC, que são computadorizadas, cortam as madeiras perfeitamente. O que antes era um trabalho artesanal, de luthier, né? O luthier é aquele profissional que faz instrumentos musicais. Então, o trabalho artesanal de cortar a guitarra, lixar, colocar o braço, colocar os traços, que os traços do braço da guitarra são colocados de forma matemática, tudo isso, hoje em dia, é feito de forma automatizada. E a China é a grande produtora, a maior produtora mundial de guitarras. Sem sombra de dúvida, tudo é feito de forma automatizada. Então o mercado hoje é muito diversificado, a gente tem uma oferta muito grande de guitarras que o preço de custo na China é de 50 a 60 dólares. E poucas empresas estão fazendo guitarras no próprio país em função dessa facilidade de obter o produto chinês. Então o que nós temos no Brasil hoje é 95% ou mais das guitarras que existem no Brasil são da China. Inclusive as de fabricação nacional, tu pode pegar qualquer marca, mesmo a Tajima, essas Michael, e qualquer marca que tem no Brasil, com raras exceções, as guitarras são todas chinesas, elas vêm desmontadas, provavelmente são importadas como insumo, né? A explicação que eles dão para o governo, aqui elas são montadas e vendidas como se fosse um produto nacional, que definitivamente não é. E as madeiras é aquilo, o chinês, embora tenha melhorado bastante a qualidade, eles não têm as madeiras de qualidade que o Léo Fender, que a Fender tem, que a Gibson tem, selecionadas, madeiras com boa ressonância, madeiras bem secas, são madeiras que estão disponíveis, às vezes boas, e a maioria das vezes madeiras de razoáveis a ruins, né? Eles pintam bem, maquiam bem, a guitarra parece muito linda, mas na hora de tocar é aquela coisa. Essa é a realidade do mercado nacional. Cada dia que passa, eles acham uma maneira de deixar a guitarra mais bonita, mais tentadora para um cliente, mas na maioria das vezes a sonoridade dela continua com perdão da palavra, uma porcaria. E como que isso se reflete na cena mais independente nacional? Porque os músicos, eles vão começar, teoricamente, com instrumentos mais baratos. Sim. E se tu tem uma propaganda que te engana dizendo que a guitarra é feita de uma madeira e ela não é, como que isso pode influenciar no bolso e na qualidade dos sons produzidos de maneira mais independente, de maneira totalmente não financiada, a não ser pelo próprio músico? Não, de certa forma, eu que vivi uma época que a atividade independente era bastante complicada, eu acho que hoje em dia, com a internet, com a divulgação, com a rede mundial, fazer um produto independente é bem mais fácil. Conseguir instrumentos de qualidade é bem mais fácil, os preços estão bem melhores, né? Não estou me queixando disso. Realmente, hoje em dia, muito mais fácil do que era 10, 20 anos atrás. E a maioria dos músicos hoje, obviamente, já conhece os instrumentos pela marca e tal. Mas, paralelamente a isso, sempre existe a competição mundial do mercado. As próprias grandes empresas, como Gibson e Fender, já têm linhas de média, baixa qualidade. Então, eu acredito, para quem está começando a comprar uma guitarra chinesa, bem feitinha, com um amplificadorzinho baratinho também, ótimo para começar. Mas a partir do momento que ele começa a se desenvolver como músico, monta uma banda, vão fazer um negócio, o primeiro passo que ele quer dar é comprar um instrumento melhor. Aí existe uma zona cinza entre um instrumento barato, de baixa qualidade, e um instrumento bom, excelente, de ótima qualidade. Essa zona cinza que é perigosa, é onde as pessoas não conseguem escolher, né? Eu preciso comprar uma Gibson. Gibson é uma marca, meu Deus, conhecida até por quem não conhece música, né? Então, uma Gibson, uma Fender, mas existem linhas da Gibson para competir no mercado que são extremamente baratas. Eles vendem Gibson no Brasil de qualidade bem abaixo do que deveria ser, teoricamente. Então, são pequenas armadilhas que os músicos acabam caindo. Mas eu acredito que não comprometa de forma alguma a questão cultural da música em si, da produção independente. E como que o músico pode ter mais conhecimento para não cair nessas armadilhas das lendo marcas? Lendo blog. Lendo blog, porque o blog justamente, o que a gente mais insiste é nisso, né? Mais insiste nisso, ali tem comparações de guitarra. Um dos posts mais lidos de todos os tempos do blog é um post onde eu mostro como pegar uma guitarra, como escolher uma guitarra chinesa e, com um pequeno gasto adicional, transformar aquela guitarra que é razoável, quase ruim, numa guitarra boa. Então, são essas dicas que eu acho essenciais. Eu acumulei levei 4 ou 5 anos para aprender isso, mas consegui colocar num post, então quem lê aquele post já sai com tudo mastigadinho. E como a gente não tem nenhum vínculo comercial com ninguém, não tem rabo preso com ninguém, eu só falo a verdade, né? Tranquilo, bom é isso. Quantas e quantas vezes já vieram oferecer propaganda para colocar no blog? Não, vamos gerar renda com isso. É impossível, não posso colocar propaganda, porque quem vai anunciar no meu blog são os vendedores de guitarra brasileira, que justamente a gente ensina o pessoal a evitar essa turma, né? Além dessa dica de conhecer bastante um instrumento, tu que já teve uma banda, já tocou numa banda, qual a dica que tu tem para dar para músico que está começando e que quer seguir a carreira musical, talvez não como um único meio para fins lucrativos, enfim, mas que realmente goste da música? Qual a dica que tu teria para dar para esse músico que está começando? Olha, eu acho assim, autenticidade. Como músico, né? A nossa banda não foi um sucesso nacional, mas foi um sucesso relativo regional. Chegamos a ser contratados pela RCA, gravamos disco em São Paulo, a gente viveu aquele mercado, aquele boom dos anos 80, né? Fizemos programa de televisão em São Paulo. Então, eu cheguei a ver de perto várias coisas acontecendo e acho assim, é muito fácil, a partir de um determinado momento, a gente querer fazer uma música de sucesso, ou querer fazer um tipo que não é aquilo. Eu acho que a autenticidade é o essencial. Mantenha-se no que a gente acredita. Sempre manter o que acredita ali. Se eu gosto de rock and roll, eu vou tocar rock and roll. E se não der certo, é porque não era para dar certo. Tem que aceitar também o não dar certo. Isso eu vejo muito nos grupos que estão começando, porque todo mundo que começa quer fazer um sucesso, né? As bandas independentes, assim, poxa, você é o novo Nirvana, né? Aquela coisa. Então, e às vezes não acontece. As pessoas investem 1, 2, 3, 5, 10 anos e nunca vão fazer um sucesso. Mas o que é o sucesso? Sucesso é estar na mídia mundial, ganhar muito dinheiro e tudo. Não, o sucesso é a autossatisfação, eu acho. Satisfação pessoal de estar fazendo o que gosta. Bom, Paulo, então eu te agradeço por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu e a equipe do Santa Dema, a gente agradece porque a gente está com esse programa justamente com esse fim de proporcionar ajuda, auxílio e talvez conhecimento e também espaço para bandas, músicos, enfim, tudo isso, tudo que se relaciona à música e produção musical. Que bom, louvável a atitude de vocês, cara. Obrigado, Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, ok, então tá. Tchau, tchau, Paulo, muito obrigado. Tchau, Guilherme, um abraço. A gente ouviu então aí a entrevista do Gui. Bem legal a entrevista, bem completa, né? Com o Paulo May, né? É isso. E agora a gente vai pro bloco Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas. Então, no Endiabradas de hoje, quem indicou a banda foi a Carol. Mas, na verdade, quem se apaixonou fui eu. Exatamente. Essa banda eu curti muito, assim. A Aldac, né? Que é lá de Curitiba, no Paraná. Paraná sempre tem umas bandas muito massa, né? Eu acho, assim, tem um cenário bem legal lá de bandas. Uhum. Enfim, só olhei pra galera pra ver se alguém concordava comigo. Tá todo mundo aqui hoje, a equipe tá reunida aqui no estúdio. Tá um baita clima, muito bom. Alan! E depois... Depois do programa, nós vamos comer uns pinhão aqui, então. Isso aí. Então, no Endiabradas, a banda Aldac, que conta com a Alessandra Oliveira, a Alissa Aquino, a Debbie e o Pablo. A banda começou meio impulsionada por algumas referências eletrônicas, assim. E depois foi evoluindo, e hoje ela tá num clima meio sombrio, assim, mas com bastante referência eletrônica. E o álbum que eles gravaram com o mesmo nome, Aldac, parece dividido entre composições de um apelo mais climático, que tem a música Back to the Future, que a gente vai ouvir, e faixas que tendem naturalmente a acelerar mais o ritmo, por exemplo, a Dark Side, que é outra faixa. Uma espécie de descrição instrumental, assim, de um clima noturno, que, por exemplo, eles se inspiram muito nos sons deles nas noites lá da cidade, assim. Então, eles tentam se inspirar nisso. A banda, ela tem uma pegada, assim, meio experimental, assim, eu achei bem legal. E até numa entrevista que eu assisti deles, eles falam que eles evoluíram muito, assim, que eles mesmos viram, assim, que evoluíram demais, assim. E, enfim, Carol, pode falar um pouquinho aí. Não, só aqui do script mesmo, que é a música The Bow River, né, derrete os vocais, os instrumentos em um sentido de aproximação com o Dream Pop. E outras músicas, como a Brian My Coin, fazem com que a banda amarre os arranjos em efeito de timidez. E eles meio que brincam de Sonic Youth, né? Nas guitarras, a distorção. E nos temas, como a música The Real Painkiller. E eles lançaram na última quarta, né? Uhum. O clipe de Sprit, que foi co-dirigido pela banda e pelo Gabriel Franco, né? É, até diz aqui que o álbum deles foi feito pelo produtor, foi produzido pelo produtor Gordon Raffan, que é uma figura bem conhecida, assim, e que ele ajudou, inclusive, no delineamento dos álbuns do Strokes, assim, então ele tem uma referência. E a banda Aldac abriu o show do Tame Impala, então bah, eles não são pouca, né, pouca coisa, então. Eu achei bem bonito, assim, o trabalho deles, que acompanhando muito bem a densidade do som, assim. E esse final de semana, se vocês estiverem nos ouvindo e estiverem em São Paulo, eles vão tocar hoje no Centro de Cultura de São Paulo. Então, se você tiver a oportunidade de ouvir eles, eu acho que você deveria ir. Então, a gente vai ouvir os sons dele, da Aldac agora, com Distress, depois Sprit e Back to the Future. Toca aí. Thank you.